chicotes, bofetadas, Jesus recebeu. Em vez de mil carícias, alguém corou a sua fronte linda com espinhos lis, seu sangue inocente pela face escorreu, sua roupa salpicada, seu semblante rubicundo. Em vez de um cetro de poder, as suas mãos tremendo, uma cana segurou, gemendo quando foi carregando sobre os ombros o madeiro, meu destino então. Feta.